5973, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 126852545. São 4753, desça para 4000 pés, que é legal no 096. Confirma as condições aí do aeródromo ainda, senhora? São 4753, o teto 500 pés, visibilidade 1 mm, chuva forte. Então vamos fazer espera em algum lugar por aí para aguardar as melhorias, viu, senhora? São 4753, faça espera sobre o BOF, nível de voo 1950. BOF com 1950. São 4753, desça até nível de voo 1000. São 4753, desse mantém nível de voo 100, uma centena. É uma centena, 4753. Azul 4981, desça para nível de voo 120, e a chegada bom. Informe Salvador para instrumento. 5-0 pés de teto, o número de visibilidade, chuva forte. Sugere grau, 62 de norte. Ali decola na 1-0, voo no 7-5-9. Sur 981, confirma intenções. Não prossegui na descida, guardar melhor. Para fazer espera? 4981, as condições meteorológicas, prossiga na chegada até bom, se programa espera sobre bom, se nível de voo 120. Desse mantém nível de voo 180. 180 nível. De aproximação, a torre nos informou 500 pés de teto, 4 mil de visibilidade, chuva moderada leve. 737. Controle, bom dia, Gol no 759. Gol no 759, contato radar, suba para nível de voo 360, foi direto Leda. Direto Leda, 360, 759. A 753, as opções permanecem, 4 meses de visibilidade. Afirmativo, tá, 4753, a chuva de moderada a leve. Avião, passagem de prosseguir na chegada. 7753, desça para 4 mil pés. Na chegada Bonfim. 4 mil Bonfim. O 759 decolou agora, tá bem tranquilo, tá? A chuva tá bem leve sobre a pista. Muito obrigado pela informação, hein? Bom voo. Bom voo aí. Graças. Aqui, vamos, tava decolando. Azul 491, desça, na chegada, até nível de voo 080, QNH no 096. 080. Pode esperar dar 1-0 pronto, azul 4234. O azul 4234, livre da colagem 1-0, venta 070 graus 059. A linha e decola 4234. Eu sigo azul 4981. Confirma, ainda vai ser necessária a ordem, está lá em ponto. Eu sigo na chegada 4981. Desconsidera a ordem, então está bem a chegada do azul 4981. Afirmativa, azul 4981. Azul 4234, contato radar na decolagem. Azul 4234, decolado aos 37, chame o controle em 20.8. 20.8, azul 4234, bom dia. Controle Salvador, azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 350, autorizado direto Jama. Ele 350, direto Jama, grato Azul 4234. Então 4753, que negar no 097. 097, de aproximação, a TUI nos informou que permanece as condições. 5000 pés, 4 mil de visibilidade, chuva leve. Então 4753, vai tentar aproximar? Afirmativo. Então 4753, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, PNH 097, reporte estabilizado no localizador. É 2000, reporte estabilizado no localizador 4753. Azul 4981, desse mantém nível de voo 050, PNH 097. 050, VIP 17. O 1759, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna no 25.1. 2235251. Salvador, Azul 4234. Azul 4234. Uma formação próxima a Jamo, para nós seria interessante Aracaju. Azul 4234. Azul 4234, eu fico desvios, estamos aguardando a proa de Aracaju. Pequeno desvio à esquerda, então. Azul 4234, aguardando coordenação. Obrigado. Azul 4234, após desvio, vem Romeu Fox 098. Após desvio, Romeu Fox 098, 4234. 4753, está estabilizado. Então, 4753, completo de aproximação, chama a torre no 8, decimal 95. 18954, a torre. Obrigado, tenha um bom dia. Do 4981, desça para 2010, autorizado o final do procedimento Electric Tree, está estabilizado no localizador. 2017, vai reportar estabilizado. 8 pontos. Do 4234, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. Recife, 26.85, 25.45, azul 4234, bom dia. É, o teto estimado de 600 pés, 600 pés, reporte avistando o campo. Reportará com visual. O TAM 4753 avistado, o vento é 010 graus, 039. Autorizado por 4753. Azul 4981, na torre nos informou 1.000 pés de teto, 4.000 de visibilidade, sem chuva, pista molhada. 8.7. TAM 4753 no solo aos 48. A pista está no poço d'água? Negativo. A visibilidade também está bem maior. A chuva está do lado esquerdo na aproximação. Obrigado. Chame o solo agora no 219. 219, legal. 491, chame turno no 8 decimal 95. 1895, 8. Salvador, bom dia, azul 4981, estabilizado, final de 6 minutos. Gente, azul 4981, seco de meu pés, concha a pistão do campo. Informo pista molhada devido à chuva recente. O ajuste é 1-0 no meio. 1-0 no meio, vai reportar a pistão. Avistou 1.500. Oi, obrigado. Pouso autorizado na 1-0. O vento é 0-0 graus, 6-12 nós. Autorizado, pouso 1-0, azul 4981. No solo 50, livre à direita, taxiway Foxtrot, chame o solo Salvador em 121 decimal 9. Direita Foxtrot, solo 121. Salvador, bom dia, Ocean 6312, Simulação Uniforme. Ocean 6312, deixa eu ver a chegada para o Med 1 para nível 050. O Med 1 050, 6312. Solo, tá 3153, bom dia. Solo, tá 3153. Salvador, bom dia, Papa Romeu Fox, Mike Tango, cruza 270 para 160 com informação. Papa Romeu Fox, Mike Tango, a sua identificação, desce da chegada Bonf para 4 mil pés, ajuste 107. 4 mil pés e a chegada Bonf, 107, Papa Romeu Fox, Mike Tango. Contra Salvador, chame 6302. Prossiga. Pode voar na frente do, né? Obrigado, Xanã 6302. Amatei, né? 312. G3-2, desça para 2 mil pés, ajuste 107, autorizado LS X-Way da pista 1-0, informe estabilizado. Foi, me autorizado da X-Way, reporte estabilizado, né? 3-1-2. Centro da Serasa, se aproximando, ponto de espera, dá 1-0, pronto. Sideral 9975, autorizado decolar, 340 graus, 03 mãos. Autorizado LS decolar, dá 1-0, 997. Federal 9975 decolou aos 1-5. Chame o controle de Salvador, 120 decimal 1. Controle 120 decimal 8, bom dia. Bom. Controle, bom dia, o Federal 9975 decolado, cruza 3. Federal 9975, contato radar na decolagem, suba via saída São 1, na transição da Oslo para o nível 360. Estimativo São 1, transição... Morte, Batista? Óculo. Ok, óculo. Falando, muito bom dia, tá? 3304, atenção isso. Então, 3304, sua identificação, dessa via chegada, Bonf para nível de voo 050. Desce via para 050 da 3304. Olhada, 340 graus, 039. Veja o posto, 6312. Dirigindo no 60, tá 3304. Confirme. O tá 3304 atingindo 160, é para descer via, correto? Afirmo, via chegada Golf para nível de voo 050, então 3304. 3304. Geral 9975, chama o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 3. 125, decimal 1, alterna 1283. Confirmando, primária 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Primária 1235, alterna 1251. Xanem 6312, no solo aos 2-0, libere direita, solo 121, decimal 9. Direção 29, direção 2, bom dia. Romeu Fox, Mike Tango, confirme velocidade indicada. 250, senhora. Fox, Mike Tango. Gente. 3304, reduza para 2202. Os 304, reduza para 2502. Reduza para 2509. 250 reduzindo. Controle, Papa Romeo Fox, Mike Tango irá reduzir para 220 devido à turbulência. Papa Romeo Fox, Mike Tango, desce para 2000 pés, ajusta no 097, autorizado LF, ainda pressão no 0, informe estabilizado. Descendo para 2000 pés, no 097, autorizado ILS X. Radar 10, repórter estabilizado, Papa Romeo Fox, Mike Tango.